chequei do plug pescador. Me perdoe, pai, que esse dinheiro me fez pecador. Achava que toda a riqueza ia me livrar da dor. Não aguento, sobe e desce dessa vida tipo elevador. Quase nunca tô sóbrio e às vezes sombrio. Se o Brasil é pra loucos, imagina o Rio. Em SP dos casacos, que hoje o dia tá frio. Com Macedo no FET, tô pedindo um trio. Fiz 30k só com 300 conto. Versão morro azul do Esparta. Não me pergunta que eu não vou te falar como. Não importa o que cê fala, o que cês façam. Minha tia voltou da visita. Tá me trazendo outra carta. Meu mano, falo que acabou essa saudade. Dia 20 tô voltando para casa. Não fala pra minha mãe que eu vou fazer uma surpresa. Não vai entender nada quando eu brotar na sala. Eu tô ciente que isso é uma dor de barriga. E se Deus quiser, um dia essa merda acaba. Um vinho barato, um dia sujeito. Só pra passar o tempo. Acendo cigarro só por conta dele. Às vezes serve de remédio. Um vinho barato, um dia sujeito. Às vezes serve de remédio. Acendo cigarro só por conta dele. Só pra passar o tédio. Eu tô de volta no jogo e a guerra apenas começou. Meu mano traz a carga na mala de uma doblô. Eu tô fudendo a concorrência, a paciência se esgotou. Básico como ciência, experiência aprimorou. Sem preferência, sem favor, sem covardia, sem rancor. Eu prefiro um suco da fruta e uma maconha de sabor. Ou se quiser falar comigo, dá um toque no assessor. Vigia quem rodeia, eu nunca confiei no amor. No que você descontou quando o barraco desabou com confiança. Onde sua ignorância te levou. Você me ama e faz complô, só te tá contra, tá a favor. Um beat do CHF, um MC que impõe pavor. Vinho barato, dia frio, um bom som, um prato de frios. Sozinho, eu tenho quase tudo que eu preciso. Péssima notícia pra alguns dos meus inimigos. Mais afiado que antes, uma frase que vale um quilo.